link fita. Vem os moleque na internet e rouba a brisa, dizendo que o rap está morto há tempos, que é tudo lixo isso que está acontecendo. Fiquei mó triste, juro que eu não entendo. A gente rala todo dia que nem louco, lê os livros, faz um sonho, ainda é pouco. Querem que a gente reconstrua o mundo, ao mesmo tempo que nos julgam vagabundos. Meio confuso encontrar uma saída, cantar problemas ou mostrar alternativas. Negar a evolução que veio a passos lentos. Já não somos anos 90, faz tempo. A mina disse que agora tá suave, que o que vale é cantar pra encher baile. Nada contra, mais fiquei pensando. A polícia continua nos matando. Os valores invertidos geram isso. Quem é o corpo que cai? Quem é o dono do tiro? Quem é o santo da vez? O que é capitalismo? Quem é o general? Quem é que corre perigo? Aonde está tudo aquilo que um dia cantamos? Aonde está aquele público que um dia louvamos? Quem abandonou? Quem? Quem abandonou? Cadê vocês? O que da gente sobrou? Bate mó neurose, eu chapo quando as bic riscas, folha de celulose. O rap vive, mas ideologia morre. Garrafas cantam tim tim, na viela o sangue escorre. Mano, não pode, essas ideias rouba a brisa. O que não pode, a vida é sua, viva. Na moral, cada qual, cada um, sou mais um, afinal, né? Dinheiro é vendaval, miséria é furacão, devasta sonho bom, destrói um coração. Falador, tem a rua do sonhador. Tenho dobro, mas fazer acontecer é pra poucos, é pra poucos. Ó, o microfone é meu, eu falo o que eu quiser. Então Zé Popim, sai do pé, sai do pé. Tô a mil no rasante com os parceiros de fé. Deus anda comigo, inimigo de migué. Acho louco os moleque doido nas naves. Longe das algemas, longe das grades. Invadindo a rede, através da arte. Tu-tu-tu-tum, tá pesadão, sente o grave. Ha. Salve, salve, salve, salve. Sistema é fraude, meu canto é liberdade. Sem maldade, sem maldade, sem maldade.